Pasta 5. Faixa 1. Encontro 3. Orangotangos. Os dados moleculares situam o encontro 3, quando os orangotangos se juntam à nossa peregrinação aos ancestrais, em 14 milhões de anos atrás, bem no meio da época miocena. Embora o mundo estivesse começando a entrar em sua fase atual de resfriamento, o clima era mais quente e os níveis do mar eram mais altos que os atuais. Por causa disso, e também de pequenas diferenças nas posições dos continentes, o mar submergiu terras intermitentemente entre a Ásia e a África, além de boa parte do Sudeste Europeu. Isso corrobora, como veremos, nosso cálculo sobre o local onde pode ter vivido o Concestral 3, talvez nosso ascendente há 2/3 de milhão de gerações. Ele teria vivido na África como os Concestrais 1 e 2 ou na Ásia? Já que ele é ancestral comum tanto dos humanos como de um grande primata asiático, devemos estar preparados para encontrá-lo em qualquer um desses dois continentes. Defensores de um e outro não são difíceis de achar. Em favor da Ásia está sua riqueza de fósseis plausíveis aproximadamente da época certa, de meados à parte final do Mioceno. A África, por sua vez, parece ser o continente onde se originaram os grandes primatas antes do início do Mioceno. Foi na África que, no princípio da época miocena, floresceram várias formas de grandes primatas, como os proconsulídeos, várias espécies do gênero proconsul, e outras, como os afropitecos e os kenyapitecos. Nossos parentes mais próximos hoje vivos, assim como todos os nossos fósseis pós-miocênicos, são africanos. Mas nossa relação especial com os chimpanzés e gorilas é conhecida há apenas algumas décadas. Antes disso, a maioria dos antropólogos pensava que fôssemos o grupo irmão de todos os grandes primatas e, portanto, igualmente aparentados com os grandes primatas africanos e asiáticos. O consenso favorecia a África como o lar de nossos mais afastados ancestrais miocênicos, e alguns estudiosos chegaram a apontar um ancestral fóssil específico, o Ramapithecus. Hoje se supõe que esse animal seja o mesmo que o Civapithecus, o qual, por ter sido nomeado primeiro, tem precedência pelas leis da nomenclatura zoológica. Não se deve mais usar a designação Ramapithecus, o que é uma pena, pois o nome já se tornara bem conhecido. Independentemente do que se sinta com respeito a Civapithecus, Ramapithecus como um ancestral humano, muitos estudiosos concordam que ele é próximo da linha que originou o orangotango e pode, inclusive, ter sido ancestral direto desse animal. O Gigantopithecus poderia ser considerado uma espécie de versão agigantada e terrícola do Civapithecus. Temos vários outros fósseis asiáticos aproximadamente da época certa. O Ouranopithecus e o Dryopithecus parecem quase brigar pelo título de mais plausível ancestral humano do Mioceno. Se ao menos eles estivessem no continente certo, somos tentados a dizer. Veremos que esse, se ao menos, até pode se revelar acertado. Se ao menos os grandes primatas miocênicos estivessem na África e não na Ásia, teríamos uma série regular de fósseis plausíveis abrangendo todo o período que nos leva de volta aos primórdios do Mioceno, ligando os grandes primatas africanos modernos à rica fauna africana de proconsulídeos. Quando dados moleculares estabeleceram sem sombra de dúvida o nosso parentesco com os chimpanzés e gorilas africanos, em vez de com os orangotangos asiáticos, os pesquisadores que buscavam os ancestrais humanos relutantemente deram as costas à Ásia. Supuseram, apesar da plausibilidade dos próprios grandes primatas asiáticos, que nossa linhagem ancestral tinha de situar-se na África por todo o Mioceno, e concluíram que, por alguma razão, nossos ancestrais africanos não se fossilizaram depois do florescimento inicial dos grandes primatas proconsulídeos no começo do Mioceno. As coisas ficaram nesse pé até 1998, quando uma engenhosa e criativa interpretação foi apresentada em um artigo intitulado Primate Evolution in and Out of Africa, dos autores Carol Beth Stewart e Todd R. Disotel. Essa história de idas e vindas entre a África e a Ásia será narrada em O Conto do Orangotango. E sua conclusão será que, no final das contas, o Concestral 3 provavelmente viveu na Ásia. Mas ora, não importa onde ele viveu, como seria o Concestral 3? já que ele é o ancestral comum dos orangotangos e de todos os atuais grandes primatas africanos, poderia parecer com ambos. Que fósseis poderiam dar-nos pistas úteis? Bem, examinando a árvore genealógica, os fósseis conhecidos como Lufengpithecus, Oreopithecus, Silvapithecus, Drypithecus e Ouranopithecus viveram todos mais ou menos na mesma época ou um pouquinho depois. Nossa melhor reconstrução hipotética do Concestral 3 poderia combinar elementos desses cinco gêneros de fósseis asiáticos, mas ajudaria se pudéssemos aceitar a Ásia como local do Concestral. Ouçamos o conto do orangotango antes de decidir.